Salvador, Santa 3507, não localizar 2, beleza. Santa 3507, compartilhar a NET, 12-1-1-2, pessoalmente. Completa a NET, estou indo no 8, pessoalmente, Santa 3507. Na 3, ano 7, 11, chama Recife, 1, 2, 5, 6, 1, 1, na alterna 1, 3, 3, 2, 5. Bom, isso é 0, 6, 1, 7, descobriu? Não, negativo, tá, 3, 1, 7, 1. Chama Recife, 1, 2, 5, 6, 1, 1, na alterna 1, 3, 3, 2, 5. Só copiou a secundária, 1, 3, 6, 2, 5, a primária. 1, 2, 5, 6, 1, 1. 2, 5, 1, tá, 3, 1, 7, 1. Na 3, 1, 5, 3, desce para 2 mil pés, a gente fizer autoridade na IMS, é como estabilizar. 2 mil pés, 0, 5, 3, 0, 5, 3, 0. Bom dia, tráfego já avistado, autorizado o pouso na 1-0, o vento 1 centena com meia dúzia de nós. Autorizado o pouso na 1-0, está 3, 5, 1, 7, confirmando 1 dúzia de nós? Meia dúzia. A 3597 no solo 14, ligar à direita e chama o solo 121-9. Salvador, Santa 3, 5, 7, 19, 20, bom dia. 3597, bom dia, táxi via Alfa Juliette, posição 07, pátio principal. Alfa Juliette, posição 07, da 3153 complexo na ILS, chama a torre em 112 nesse momento. 18 venha com a torre, 73153. Gol 804, Galeão, no 360, chama no solo, 121, decimal 9, pra cópia. Afirmo. Boa noite, 04, informação em curso Lima, confere, autorizado Galeão, nível 360, decola da 110, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta Upper Zulu 110 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119, decimal 8 e aciona 5120 no transponder. Autorizado 360, Galeão, da El, na posição Leda. Protegimento correto, portão 1, não chama pronto para o pushback assinamento, gol no 804. autorizado, reporta táxi, Gol Noite 04. Contra táxi, posição 01 no Gol Noite. Então, 3153 no solo aos 20, libera direito e chama o solo. 121, décimo 9. Liberando a direita, chama o solo 3153. Solo Salvador, bom dia. Até 3153, de zona 6. Então, 3153, bom dia. Táxi via Alfa Juliette, posição 10, parte principal. Alfa Juliette, posição 10, parte principal, para 3153. Guarulhos, o nível é o 360, passa a frequência do solo agora 121, décimo 9 para 4. Já ficou 9, desce para 2.000 pés, a gente já está sendo autorizado a tirar um elétrico, a porta estabilizada. Na cola da 10, curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, quando intercepta Pêndulo 21 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199, decimal 8 e aciona 5124 no transponder. Protejamento correto, portão 3, chama pronto para o inspecionamento, Gol Nome 07. O Gol 1804, 139 a bordo, 3 horas e 46 de autonomia, alternativa 3. Gol Norte 04, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 18 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Autorizado Indy Alpha, ponto de espera 118 meia Torre, 10 no 5, ajuste, tá bom dia. No 795, bom dia, Brasília, 360, 1219 agora para cópia. No pé, Jardim, 015. 2515, ligou no 605. Informação em curso a Lima, Brasília, 360, copia. Brasília, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Quando intercepta uppers do 17, segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119 decimal 8 e aciona 5127 no transponto. Tá 3859, compressão LS, torre 18 decimal meio. Aqui no 605, autorizado sinal LS, é posto estabilizado. Autorizado de alerta, motor estabilizado no 605. Salvador, está 3859, família prende a seta, embarque Salvador. Já 3859, bom dia, continua a aproximação, tráfego já avistado, informa o Boeing da Gol prestes a iniciar a rolagem na 10, aguarda a pista livre, está 3859. Segue a aproximação, aguarda a pista livre. Datão, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, com meia dúzia de nós. Faço força, pistão no 0, tá? 3, 9, 3, 4, 9. O 104, decola aos 3-0, controle agora 19-8, tem um bom voo. 19-8, voo no 804. 1804. Gol 1804, contato radar, fornecedor 360, saída da Euleda Brito. Da Euleda Brito, 360 direto, gol 1804. Solas 31, direita 121, décimo 9. Esquerda 219. 25. Cuidado, gol no 605. Gol no 605, complexo LS, torre 1 no 86. 86, 605. É o gol no 605, 2006. No 605, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso na 1-0. Como é que eu vou aguardar? Autorização, gol no 605. Bom dia, taxi via Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Gente, Alfa Kilo, pátio 3, tem 2. Na minha 05, baixou e travou? É. Matheus, passando externo, baixado travado. Gol no 605, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus com 8 mais. Ele pouso, pistão no zero, gol no 605. 605 no Solas 35, direita 121, decimal 9. Direita 219 na 605. Solo Salvador, gol na mesa. Gol 605, bom dia, táxi via Alfa e reportando seu táxi foi Juliette para ingresso. Alfa reportará Anta Juliette, gol na mesa. Uno 804, chama Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 25. 25133325, gol, 1804. Boa noite, 97, bom dia, informação Lima confere, porém eu tenho pré-aprovado 360. Copia ou aguarda a coordenação 380? Copia. Só um instantinho, cópia o gol no 897. O gol no 605, ingressa Juliette, posição 05. Juliette 05, gol no 605. O gol no 897, pronto, cópia? Autorizado com FINT, nível 360, decola da 110, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, quando intercepta Upper Zulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119, decimal 8, e aciona 5132 no transponder.